nosso título de hoje é bem apropriado, tudo aquilo que a gente precisa aprender, vamos dizer assim. É a dificuldade de não saber. Existem leis, que são leis imutáveis, chamadas leis naturais ou leis divinas. Elas existem por todo o tempo, de todo sempre. Não são leis momentâneas, leis que foram criadas agora. Sempre existiram. Nós estamos tendo contato com essas leis à medida que nós vamos evoluindo ou vamos tendo capacidade de compreendê-las. É por isso que há muito tempo atrás, mas muito tempo mesmo, as leis elas eram severas. Elas tentavam nos impedir de fazer coisas erradas através da sua dureza. Depois vieram leis também bastante rígidas, que eram as leis mosaicas, os 10 mandamentos, que também tinham como objetivo frear alguns impulsos muito fortes que nós como humanidade tínhamos. Então a gente observa lá que nos 10 mandamentos tem não faça isso, não faça aquilo, tentando nos segurar. Depois veio Jesus, um bom tempo depois, e ele disse para todos nós que ele não vinha para destruir a lei que existia, não a lei dos nãos, né? Vamos compreender, mas que ele vinha para dar cumprimento à lei. E ele pegou todas essas leis que existiam e simplificou em apenas 2, para que ficasse mais fácil e, obviamente, também muito mais abrangente tudo que tinha relação com o nosso modo de viver. Amar a Deus sobre todas as coisas e fazer o próximo aquilo que gostaria que fosse feito a si mesmo. São mais de 2000 anos, simplificado em 2 leis, e nós como, vamos dizer, estudantes, que estamos sempre matriculados na vida, na escola da vida, a gente vem tropeçando nessas 2 únicas leis, porque temos muita dificuldade em colocá-las em prática. Talvez a nossa dificuldade seja entender para conseguir colocar em prática. Muito bem. Quando nós não sabemos do que nos rege, ou quando nós não queremos saber o que nos rege, quando nós não compreendemos, tentamos, mas não compreendemos, ou quando entendemos, ainda assim não aceitamos, isso não impede que as coisas aconteçam. Um grande exemplo disso é a própria morte. Nós podemos não acreditar que existe vida após a morte, continuidade de vida após a morte física. Porém, nós nos deparamos com estarmos vivos quando desencarnamos. Querendo aceitar ou não, é fato. O fato da reencarnação, que muita gente contesta, não aceita, não acredita, enfim, não impede que numa outra oportunidade nós voltemos com uma nova experiência física. É fato. Existem comprovações que nós podemos acreditar nelas ou não. Então, o fato de não saber não faz com que as coisas deixem de existir. Então, nós precisamos tomar conhecimento, ampliar a nossa consciência em cima dessas situações. Por que que nós, muitas vezes, nos demoramos nessa caminhada, que é a caminhada espiritual? Um dos pontos é a nossa imaturidade. Ainda como espíritos, ainda somos bastante rebeldes em aceitar os conselhos daqueles que são maiores do que nós e, obviamente, sabem mais. E levarmos um pouco a nossa possibilidade, meio que na brincadeira, né? Eu não digo isso para vocês, isso eu estou dizendo nós como humanidade dentro de uma visão global. Nós perdemos muito tempo da nossa oportunidade reencarnatória com coisas que não significam talvez nada no nosso crescimento, no nosso aprendizado, na nossa evolução. Gastamos uma... Essa frase já foi falada até, né? Perdemos um grande tempo juntando coisas materiais que não vamos levar. Tem um texto aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, que ele até nos coloca: se tu fosse para um lugar distante, fizesse uma viagem distante, tu colocaria na tua mala coisas que tu não vai utilizar lá, ou tu vai colocar coisas que são úteis para ti? Então, às vezes, durante a nossa vida, e ele faz essa relação, nós estamos nos cercando de coisas que talvez não sirvam para nada. É só uma observação para a gente, muitas vezes, redefinir. E dentro desse momento em que nós passamos, tem um texto de Emmanuel, que é o mentor de Chico Xavier, e que foi escrito já há bastante tempo, não é um texto novo. Porém, as palavras corretas, parece que elas permanecem um longo tempo como escritas naquele exato momento. Então, olha o que ele nos diz com relação aos nossos momentos, eu digo, são globais, né? Mas enfim, para a gente ter uma ideia. Não esquece que as situações externas, elas serão retratadas no teu plano interior, segundo o que acolhes na consciência. É bem claro, né? O que está fora só passa a estar aqui dentro a partir do momento em que eu trago elas para dentro. Mas ele explica um pouco melhor ainda na segunda parte da frase. A cólera, a tristeza, a dúvida e a perturbação serão o teu dia se estiverem na tua mente. É extremamente claro, né? Então, a gente sabe que o andamento da vida, e principalmente o período que nós estamos vivendo, o período planetário, não falamos apenas do nosso período, o período planetário, que é um período de transformação, nós estamos a cada dia mais próximos da transição planetária para um estágio maior. Só que isso faz com que venha à tona, não só em nós, mas inclusive em outros irmãos nossos que estão também reencarnando, ou que já reencarnaram, enfim, como que uma última oportunidade para fazermos as nossas escolhas, vamos chamar assim. Nós temos uma última chance de reencarnar nesse planeta e através dessa última chance nós estamos manifestando as nossas vontades. Numa das bem-aventuranças, Jesus diz, né, que os mansos herdarão a terra, porque a terra vai migrar para um plano elevado. Então, dentro dessa dificuldade que nós temos de entendimento ou até de compreensão, que é mais amplo do que entender, nós estamos sendo chamados há muito tempo já, por todos esses ensinamentos, para conseguirmos colocar em prática aqueles dois mandamentos. Porque tudo aquilo que nós colocamos para fora cria alguma coisa. Numa frase curta de Bezerra de Menezes, também, ele diz: o amor é um instrumento hábil para todas as decisões. E Jesus fala sobre amor em todas as suas passagens. De que forma nós temos que nos posicionar, porque não importa o que está ali fora, importa o que eu trago para dentro, importa de que forma eu trabalho o que existe dentro de mim. Nós, isoladamente, nós não mudamos nada aqui fora, mas nós mudamos aqui dentro. Uma aura, como nós estamos manifestando, e que nós sentimos quando nós estamos aqui dentro, que é muito boa, nós precisamos cultivar ela dentro de nós para levarmos ela para dentro da nossa casa, para levarmos ela para dentro do nosso local de trabalho. Ou seja, aonde nós estivermos. Mas isso somos nós que podemos fazer, através de, como disse ali o Emmanuel, dentro daquilo que nós estamos recolhendo, daquilo que nós estamos como que semeando dentro de nós para poder deixar que floresça. Então, a gente tem inúmeras possibilidades, todos os dias nós temos oportunidades que surgem a todo momento, seja num contato com alguma pessoa, numa lembrança que nós temos, numa oportunidade de canalizar através de uma oração, de uma irradiação que a gente coloca ali atrás. Nós temos essa possibilidade efetiva de uma semente boa e positiva. Então, que a gente consiga, né, muitas vezes, dar aquela parada, algumas respiradas mais fundas, para, de repente, poder reorganizar dentro de nós aquilo que precisa ser reorganizado. E não deixar que toda essa perturbação ela nos tome e nos faça mal por estarmos vivendo de uma forma semelhante a ela. Então, fica essa dica para todos nós.